Eu não acredito. Ei, eu não acredito. Se for preciso, eu repito. Não boto fé no pela-saco que se transformou em mito. Comparação, veja bem como estão, acreditando na imagem fabricada. Não pega nada. Na minha massa, seu batuque é diferente. Não queremos um boneco pra representar a gente. Não. Comandado por um controle remoto, não tenho meu voto. Faz de mim um descrente, não um inocente, que confia na cara safada, que deslavada alimenta a ilusão. Pela televisão vejo idolatria a um rei que tem um reino que não merecia. Vicia. No reinado trata nós como um coitado, propaga putaria e não se sente culpado. Meu, não acredito na vagabunda que mostra a bunda na revista, depois quer fazer programa infantil. Vive intensamente sua vida de artista e vira a página fingindo que ninguém lhe viu. Vivemos numa troca tectônica, aonde os versos caem como uma bomba atômica. Atirador de elite da quadrilha sinfônica, função social televisiva irônica. Quem não acreditar que pague pra ver a reprodução da besta na TV, na programação tentam te esconder, dizendo como você tem que ser. Quem não acreditar que pague pra ver a reprodução da besta na TV, na programação tentam te esconder, que é fácil de ver. Eu também quero grana, tipo Tony Montana, mas não vendi a minha alma por causa da fama. Quem engana na malandragem praiana e diz que nos ama, quem acredita senta na banana espana. A ideologia individualista, sufoco coletivo e com regime nazista. Eu não acredito que a salvação virá de cima, se aqui embaixo o esculacho deixa tenso o clima. Perigo na sua frente, caixote derruzente, que dá a sensação de liberdade escravizando a mente. Recente que tá sendo traído por aquele que pedia pra gente ficar unido. Testando sua fidelidade, invade sua privacidade, mostra a incapacidade que virou celebridade. Que perde a amizade, mas não perde a pose. Tem qualidade com oportunidade, tá em close. Quem não acreditar que pague pra a reprodução da besta na TV, na programação tentam te esconder, dizendo como você tem que ser. Quem não acreditar que pague pra ver a reprodução da besta na TV, na programação tentam te esconder, que é fácil de ser. Ei. Eu não acredito. Veja como vive o mundo aflito. Promessa de um mundo mais bonito. Enquanto a terra gira, eu reflito, repito, conflito. Quem sabe na preta como a nova civilização. Nem todo aquele que errou vai merecer perdão. Tem gente que perde a oportunidade e cai na maldição e fica preso no sapão. Eu não acredito. Veja como vive o mundo aflito. Promessa de um mundo mais bonito. Enquanto a terra gira eu reflito, repito, conflito. Quem sabe não aprenda com uma nova civilização. Nem todo aquele que errou vai merecer perdão. Nadando contra barões, pra não virar comida dos leões. Conflito entre nações, massacrando multidões. Fique na atividade e você também. Não acredite. Pela ganância, pelo poder, não se tem limite. Eu não acredito. Veja como vive o mundo aflito. Promessa de um mundo mais bonito. Enquanto a terra gira, eu reflito, repito, conflito. Eu não acredito! Não! Eu não acredito! Quem não acreditar que pague pra ver a reprodução da besta na TV, na programação tentam te esconder, dizendo como você tem que ser. Quem não acreditar que pague pra ver a reprodução da besta na TV, na programação tentam te esconder, que é fácil de ver.